Você não pode ficar de fora dessa. É nesta sexta-feira, de 9 às 17 horas, grande inauguração da loja Bokids. Estamos localizados na Rua Santa Cecília, 2347, nas Guaribas, onde você vai encontrar peças do recém-nascido há 16 anos, tanto no feminino quanto no masculino. Teremos também mochilas escolares, vestuários das marcas populares e premium, como Duduca, Marisol, Brandili, Mundi, Colorita, Elian, Kili, Hey Rex e muito mais. Contamos com sua presença. Informações 85 992 83 42 99, 85 992 83 42 99. Será um prazer ter você conosco. E aí, vai ficar de fora dessa? Você não pode ficar de fora dessa. É nesta sexta-feira, de 9 às 17 horas, grande inauguração da loja Bokids. Estamos localizados na Rua Santa Cecília, 2347, nas Guaribas, onde você vai encontrar peças do recém-nascido há 16 anos, tanto no feminino quanto no masculino. Teremos também mochilas escolares, vestuários das marcas populares e premium, como Duduca, Marisol, Brandili, Mundi, Colorita, Elian, Kili, Hey Rex e muito mais. Contamos com sua presença. Informações 85 992 83 42 99, 85 992 83 42 99. Será um prazer ter você conosco. E aí, vai ficar de fora dessa?